Toto, from the ground descend via our arrival to forever 060, Canadian Grumpy. Thank you. 043, na prova 1. Golda 01, passo 3, contato trabalho com a Lider, investigação 1, transição ótima, para o 360. Cheque, prova 1, transição ótima. Para o 360, para o Golda 043. Deixa para me ligar o que Alto, por favor, 50, 59, 9, 5.